Domingo de Ramos a Quarta-feira Santa. No dia seguinte, domingo, foi a Jerusalém onde foi recebido com ramos e aclamado como filho de Davi. A multidão, pois, que se achava com ele, quando chamara Lázaro do sepulcro e o ressuscitara, aclamava-o. Aproximando-se à entrada, contemplou Jerusalém e chorou sobre ela, por não ter reconhecido o tempo em que tinha sido visitado e profetizou sua destruição como castigo. Toda a cidade ficou alvoroçada com a entrada solene e todos indagavam: quem é este? Os cegos e os coxos vieram a ele no templo e ele os curou. Os sacerdotes e escribas ficaram mais indignados ainda, acusavam-no de aceitar as aclamações de filho de Davi que proviam da boca das crianças e de não fazer calar os que acreditavam que era o rei de Israel. O Senhor respondeu: da boca das crianças e dos pequeninos sai um louvor que confunde. Digo-vos, se estes se calarem, clamarão as pedras. Ao anoitecer voltou para Betânia com os discípulos. Na manhã seguinte, segunda-feira, retornou a Jerusalém. Estando com fome viu uma figueira verde cheia de folhas no caminho, aproximou-se e só encontrou folhas. Então disse a figueira: jamais alguém coma fruto de ti. E os discípulos ouviram esta maldição. Dentro da cidade foi ao templo e expulsou os que vendiam e compravam, derrubou as mesas dos cambistas e as cadeiras dos vendedores de pombas. Não consentia que ninguém transportasse algum objeto pelo templo. Contra a força e majestade de Jesus, ninguém pode fazer nada naquele momento. Os príncipes dos sacerdotes e os escribas ouviram-no e procuravam um modo de matá-lo. Temiam-no, porque todo o povo se admirava da sua doutrina. Quando já era tarde, saíram da cidade, e foram para o Monte das Oliveiras. Depois voltaram novamente para Betânia, que ficava na encosta do monte. Na manhã de terça-feira, novamente foram à cidade pelo mesmo caminho e os discípulos repararam que a figueira tinha secado. A maldição da figueira não foi um castigo, pois não era tempo de figos, mas um símbolo da sinagoga, cheio de folhas e exterioridade que não tinha dado os frutos esperados, por isso também ficaria amaldiçoada e estéril para sempre. No templo, os escribas, anciãos, sacerdotes e fariseus fizeram muitas perguntas. Entenderam que a figueira os representava e que seriam castigados por isso. Jesus repreendeu-os duramente pela hipocrisia e pelos abusos, e despediu-se com tristes palavras: pois bem, a vossa casa vos é deixada deserta. Porque eu vos digo, já não me vereis de hoje em diante, até que digais: bendito seja aquele que vem em nome do Senhor. Com isso indicava que o templo ficaria sem habitante e ruiria, e que no dia do juízo teriam que aceitar, mesmo contra a vontade, o seu reinado. Já era tarde quando saiu do templo. O Senhor deixou o templo entristecido pela dureza de seu povo. Os discípulos aproximaram-se de Jesus e apreciavam a magnitude do templo com suas riquezas. Ele respondeu: não ficará aqui pedra sobre pedra, tudo será destruído. Assentando-se no Monte das Oliveiras, de frente para a cidade, voltaram a perguntar pelos sinais e quando tudo aconteceria. O Senhor explicou tudo e terminou dizendo: sabeis que daqui a 2 dias será Páscoa, e o Filho do Homem será traído para ser crucificado. Na quarta-feira, o Senhor ficou em Betânia durante o dia todo. À noite prepararam um banquete. Lázaro, testemunho vivo do milagre, era um dos convidados. Uma grande multidão de judeus veio, a saber, que Jesus lá estava, e foram não somente por causa de Jesus, mas ainda para ver Lázaro que ele ressuscitara. Marta e Maria, irmãs de Lázaro, também estavam presentes e demonstrava muito agradecimento ao Senhor, cada um a seu modo. Embora a residência pertencesse a Simão, o leproso, Marta servia aos convidados com muita alegria, principalmente ao Senhor. Maria trouxe um vaso cheio de perfume de nardo puro e valor elevado, 1 libra. Para Judas parecia um desperdício, porém Maria achava pouco, mostrando toda a gratidão, quebrou o vaso e derramou sobre a cabeça de Jesus, depois ungiu os pés de Jesus e enxugou-os com seus cabelos. A casa encheu-se do perfume do bálsamo. Era costume dos judeus ungirem as sepulturas. Estando próximo de sua morte, Jesus agradeceu todo o amor demonstrado por Maria. Defendendo-a disse: por que molestais esta mulher? É uma sambua o que ela me fez. Derramando esse perfume em meu corpo, ela o fez em vista da minha sepultura. Em verdade vos digo, em toda parte onde for pregado este evangelho pelo mundo inteiro, será contado em sua memória o que ela fez. Judas murmurava por tão grande e aparente desperdício, não percebia nenhum ato de nobreza de Maria para com seu mestre. Dizia que o valor gasto poderia ajudar os pobres, mas na realidade Judas não se importava com os necessitados, pois era ladrão, tendo a bolsa furtava o que nela lançavam. Por isso preferia vender o perfume e ficar com o dinheiro. Com a teatral preocupação com os pobres, os apóstolos se deixaram enganar e reclamaram também. Nós, também, muitas vezes defendemos o erro por falta de uma reta intenção. Parece que o rompimento de Judas começou pela cobiça. Furtava o dinheiro comum para o próprio uso. Aos poucos, começou a odiar a pessoa e a doutrina de Jesus. Com o coração endurecido, não acreditava em mais nenhum ensinamento ou milagre. Provavelmente foi um dos que reclamaram das palavras que Jesus usou quando prometeu dar o seu próprio corpo e sangue como alimento. Isto é muito duro. Quem pode admitir? Neste mesmo discurso o Senhor havia dito, mas há alguns entre vós que não creem. Pois desde o princípio Jesus sabia quais eram os que criam e quem o havia de trair. Judas permaneceu no grupo, dissimulando a real intenção. Então, Jesus perguntou aos 12, quereis vós também retirar-vos? Simão Pedro respondeu por todos, Senhor, a quem iríamos nós? Tu tens as palavras da vida eterna. E nós cremos e sabemos que tu és o Santo de Deus. O Senhor tentando persuadir Judas acrescentou, não vos escolheu todos os 12? Contudo, um de vós é um demônio. Jesus, com carinho e paciência, suportou em segredo a traição. O conselho reunido contra o Senhor. Então os príncipes dos sacerdotes e os anciãos do povo reuniram-se no pátio do sumo sacerdote, chamado Cefas. Estavam indignados com as palavras duras que o Senhor havia falado. Decidiram prender Jesus depois da Páscoa, para não chamar a atenção do povo. Como Jerusalém estaria cheia de peregrinos procedentes de todas as partes, muitos dos quais haviam recebido graças de Jesus, era perigoso prendê-lo nestes dias, poderia haver uma revolta popular. Mas tudo aconteceu de maneira oposta, usaram de violência e o mataram. Judas pode ter sido o motivo da mudança de plano. Entretanto, os planos dos homens nada são perto dos desígnios de Deus. Judas não compartilhava mais dos mesmos ideais do grupo, sentia-se como um inimigo de Cristo. Após o banquete em Betânia estava preocupado, pois tinha conhecimento que os fariseus queriam eliminar Jesus, era perigoso ser um discípulo. Sendo assim procurou os príncipes dos sacerdotes e ofereceu-se para entregá-lo. Desta maneira ganhava dinheiro e poderosos amigos. Eles se alegraram, porque Judas era um discípulo. Ficou combinado o preço de 30 moedas de prata, valor que o traidor achou justo e desde aquele instante, procurava uma ocasião favorável para entregar Jesus. Jesus Cristo sempre esteve com o domínio da situação, entregou-se para morrer porque desejava. Chegou a Jerusalém no domingo de Ramos e nos dias subsequentes foi de Betânia para Jerusalém em várias ocasiões. Quanto mais próximo estava o momento da entrega, mais se aproximava do local da paixão. Chegado o momento, anuncia aos discípulos a morte humilhante e o início da redenção. Sabeis que daqui a 2 dias será Páscoa, e o Filho do Homem será traído para ser crucificado. Esta foi uma síntese, para entender e meditar com mais profundidade a sagrada paixão de Jesus Cristo.